Guaporé, Rio Grande do Sul. Conexão com a nossa gente. Rádio Aurora. O melhor do verão está no sabor da sorveteria e creperia da Mari, no ponto mais central de Guaporé, em frente à praça. Você vai entrar no delicioso mundo dos crepes, churros, espetinhos de morango com chocolate, pastéis feitos na hora, maçãs do amor, taças especiais, expresso de açaí e um buffet incrível de sorvetes da Sorvelândia, com meio século de tradição. Venha provar e se apaixonar pela fartura e variedade da sorveteria e creperia da Mari. Fone Whats para pedidos e retirada no local 54 99946 9614, no coração de Guaporé. Venha morar em um bairro planejado com infraestrutura completa e uma incrível área de lazer para toda a família. Conheça o Vale dos Plátanos Residencial. Aqui você encontra playground, academia ao ar livre, pista de caminhada, lago, segurança e a facilidade de estar a 5 minutos do centro de Guaporé. Adquira seu terreno. Procure a imobiliária credenciada de sua preferência e saiba mais. Um empreendimento Inovar Incorporações. Tá com a gente no café da manhã, no almoço e no jantar. Tá comigo toda hora do dia. Tá do nosso lado no trabalho, em casa com a família. Rádio Aurora, minha melhor companhia. A primeira rádio católica do Rio Grande do Sul. Tá no coração de Guaporé. Há 70 anos evangelizando, gerando amizade, amor e fé. Aurora, 70 anos. A gente curte, a gente segue, a gente adora. Cidade que te ama, comemora. Aurora. Rádio Aurora, contigo há 70 anos. Rede Scala Brilliana de comunicação. Conexão com a nossa gente.